bem agradar. Qualquer garota com uma saia mais curtinha, muito bem arranjadinha, faz o trânsito parar. Ficam malucos com a cabeça a andar à roda, e por causa desta moda qualquer coisa vão fazer. Compram flores, relógios e malas caras, porque aquela mini saia vai lhes dar muito prazer. Compram flores, relógios e malas caras, porque aquela mini saia vai lhes dar muito prazer. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para mais enlouquecer. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para mais enlouquecer. Usa a saia mais comprida, mas não resiste a uma saia bem curtinha. A Juliana, que é das mais atrevidas, usa a saia mais curta para mostrar bem a perninha. A Catarina, que é garota arranjada, e com a sua saia anda sempre bem disposta. A Micaela, que é das mais envergonhadas, sem dar por ela, tem quase tudo à mostra. A Micaela, que é das mais envergonhadas, sem dar por ela, tem quase tudo à mostra. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o mais enlouquecer. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o baixo em você. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o baixo em você. Estas meninas andam todas loucas, loucas, que põem o homem sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o macho em você. De comprar, ele entrou no carro e com alegria disse que as mudanças era ele que as media. Fiquei espantado, logo exclamei: aqui só metes tu, meu amor, e mais ninguém. Mete, mete, mete tuas mudanças no nosso carro. Por favor, mete, mete, mete tuas mudanças no nosso carro. Só existe amor. Mete, mete, mete tuas mudanças a marcha atrás. Mete tua, por favor. Nada lhe faltar. Ele entrou no carro e com alegria disse que as mudanças era ele que as metia. Fiquei espantada, logo exclamei: aqui só metes tu, meu amor, e mais ninguém. Mete, mete, mete tuas

continuamos com Jorge Amado, Ressaca Braba. Chamei a moçada, pus uns euros no bolso e saí para a noitada. Uma festa linda havia na cidade, pus que cerveja e mulher à vontade. Sempre a beber, passa a noite inteira, e olha só no que é que deu a bebedeira. Fui dormir às quatro e acordei agora, tudo numa noite de farra para fora. Que ressaca brava que eu acordei, rapaziada boa e mulher bonita. Quando a gente chega, a festa se agita. Sempre a beber, passa a noite inteira, e olha só no que é que deu a bebedeira. Fui dormir às quatro e acordei agora, tudo numa noite de farra para fora. Que ressaca brava que eu acordei, que ressaca brava que eu acordei. Continuamos com Rebeca, Taká, Taká, Taká. Esta canção foi pedida da parte da Sra. Maria para o Sr. Manel, que gosta muito dele. Graças à vida, eu hoje estou, e para agradecer a todos, deixo aqui este refrão. O Presidente, Taká, Taká, Taká, a sua dama, Taká, Taká, Taká. Ai, toda a gente, Taká, Taká, Taká, para ouvir a nova moda que hoje vou aqui estrear. Taca, taca, taca. cachorro. Tenho o meu povo à espera para me ver. Com alegria vou-lhes dar o meu som e pedir a Deus de novo para o ano vir outra vez. A mesma terra, mesmo lugar, com mais sorrisos entre a multidão. A aldeia inteira não vai faltar. Vou fazer tudo de novo para esgotar a lotação. O presidente está cá, está cá, está cá. A sua dama está cá, está cá, está cá. Ai, toda a gente está cá, está cá, está cá. Para ouvir a nova moda que hoje vou aqui estrear. A pequenada está cá, está cá, está cá. Qualquer idade está cá, está cá, está cá. Ai, toda a moda está cá, está cá, está cá. Para curtir a nova dança que hoje vou aqui mostrar. Está cá, está cá, está cá. Ai, ai, ai, toda a gente. Para ouvir a nova moda que hoje eu vou aqui estrear. A pequenada, qualquer idade. Ai, toda a malta. Para curtir a dança nova que hoje eu vou aqui mostrar. Oi, oi. O presidente, taca, taca, taca. A sua dama, taca. Ai, toda a gente, taca, taca, taca. Para ouvir a nova moda que hoje eu vou aqui estrear. A pequenada, taca, taca, taca. Qualquer idade, taca, taca, taca. Ai, toda a malta, taca, taca, taca. Para curtir a nova dança que hoje eu vou aqui mostrar. Taca, taca, taca. Continuamos com Bruna Agaradinha. Não interessa se é corduro ou se é funaná. Não interessa se é kizoma, que para mim melhor não há. Não interessa se é polo ou se é uma balada. Pode até ser cocor, não interessa para nada. Só quero estar em teus braços e sentir o coração. Seja qual for a música, eu nem presto atenção. Eu só quero. Agarradinha a ti, agarradinha a ti, poder de amar. agarradinha a ti, agarradinha a ti, até a noite acabar. Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti, poder te amar. Então continuamos com a Karina. Quando ele convidou-me para dançar, simplesmente apertou-me sem carinho. Disse logo para ele não se esticar, pôs os pontos nos is, disse logo o juizinho. Ai, não desdiques que eu vou já te avisar. Ai, ai, ai, ainda vais a apanhar. Ai, não desdiques que eu não sou uma qualquer. Ai, ai, ai, eu sou uma grande mulher. Não desdigas, vê lá meu bem, se quiser dançar comigo vais ter que te portar bem. Ai, não desdigas, toma cuidado, põe a mãozinha para trás, pois não és o meu amado. Ai, não desdigas, vê lá meu bem, se quiser dançar comigo vais ter que te portar bem. Ai, não desdigas, toma cuidado, põe a mãozinha para trás, pois não és o meu amado. Antipático, sei lá. Tu não eras assim. queria agradecer aqui uma pessoa que me telefonou aí para me agradecer por eu estar aqui hoje. Para mim é normal, assim é que a nossa cultura portuguesa fica aqui em França, e de não esquecer a nossa raiz, assim é que nos continuamos. Obrigado. Continuamos com Ricky, agora que são elas. Contra a mãe e o pai dela, não tenho nada a perder.

cheio de prosperidade, amor e saúde. São os votos da vossa rádio para vossos todos e familiares neste novo ano 2019. Retenez aussi quelques dates à venir pour notre radio. Le 16 février, le bal des amoureux, avec deux fados autour d'un repas aux chandelles et un bal animé par Energia. Le 27 avril, le bal des œillets avec Johnny Abreu. Début juillet, notre grande fête de la Saint-Jean. Mais aussi, tout au long de l'année, nous aurons des repas à thème dans la salle Espace Arc-en-Ciel. Et puis, des centaines et des milliers d'heures d'émissions en direct, de tous horizons confondus. Pour cela, soutenez notre radio. En l'écoutant, en devenant adhérent, soyez des nôtres. Bonne année, bon ano, un baignage à notre radio. Então vamos um bocado até ao Minho. Som do Minho, era uma vez. Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vocês! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vamos lá, força, vai! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vou então agora contar-vos a história de um casal que combinou e a hora. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e a dançar sol e dó. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e a dançar sol e dó. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina. Quero ouvir, juntaram. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e a dançar sol e dó. E o Zé chegou ao pé da Rosa e disse: ó Rosa, de bom da saia, ó Rosa, de bom da bem. Ó Rosa, de bom da saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Ó Rosa, de bom da saia, que fica bem lindo. Vocês! Olha a roda que ela tem. Lindo! Olha a roda que ela tinha. E depois de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram caminho. Eram esperados, sabem onde? Bora, sticks! No baile da Dona Esther, foi com a semana passada. E aqui foram dar com o chofer a dançar com a criada. Dizia ela baixinho: na brisa és bestial. Eram para aí sete e pico. Eram para aí sete e pico. Oh, tu viste? Que horas é que eram? Eram para aí sete e pico. Também eu queria. Sabem que horas eram? Era meia-noite, cantava um pouquinho. Era meia-noite, um pouquinho, cantava. Sabia. No alto do Ninho. Você! Era meia-noite, cantava o coquinho. Era meia-noite, o coquinho cantava. Era meia-noite, cantava o coquinho. Cucu, cucu, no alto do Ninho. Não há cucus que possa viar. Muito obrigado a todos! Era meia-noite, o coquinho cantava. Era meia-noite, cantava o coquinho. Cucu, cucu, no alto do Ninho. E o Zé foi para a Rosa à casa, voltou para o baile, encontrou a Carolina, que era uma antiga paixão, que lhe pergunta se ainda se lembra da saia que ele tanto gostava. E sabem o que é que o Zé diz?

minha prima. Prima, hein? Olha, então é mais assim. Oh, prima, que rica prima, aos anos que eu não te vejo, se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Oh, caramba, que maleseia, podia ficar maneta. Há mais de uma semana que não toco a mulher a ser comunista. Na China e no Japão, quando vejo uma gaja boa, fico logo com tesouras e canivetes. São coisas do meu baú. Um homem que é larila, gosta de apanhar. Coimbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheira bem e por fora cheira mal. Oh, prima, que rica prima, há uns anos que eu não te vejo. Se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Caramba, que uma beijeira, podia ficar na minha. O quê? Há mais de uma semana que eu não jogo lá. Podia ser comunista, na China e no Japão. Quando vejo uma gaja boa, fico louco. Com tesouras e canivetes, são coisas do meu mal. Um homem que é larilo, gosta de apanhar. No Coimbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheia de bem e por fora cheia mal. Agora é o André, hein? Feita! Ora bem, tu pensas que vinhas aqui e que ia-te mandar isto tudo? Aquele foi ali e enfrascou. E tu, não trocaste as pilhas? Aguenta! Olha! Então vamos continuar com a Cana Verde, Band Millennium.

da minha mulher. Continuamos agora com Rosinha.

Leonardo comado com compadre. Senta que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Yeah.

não quero mais ficar aqui, sabendo que você está por aí, com seu coração de homem sedutor. Eu faço tudo o que você quiser para ser sua única mulher. Só te quero dar todo o meu amor. Mais um minuto longe de você. Espero o tempo que esperar. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir o seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir o seu cheiro na cama, a noite acender. Ninguém mais te levar, pois sem você eu já não tenho paz. Tô louca pra ficar sozinha contigo. Eu não te quero pra uma noite só. O que eu mais quero é pensar em nós. Por isso vem ficar pra sempre comigo. Não vou ficar mais um minuto longe de você. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir o seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir o seu cheiro na cama, a noite acender minha chama. Só você me faz sorrir. Sacristia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume a sacristia que eu vou casar. Pra essa morena eu dou nota 100. Arrume a sacristia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume a sacristia que eu vou casar. Pra essa morena eu dou nota 100. Chora cordiona que alguém já me falou. Dançar é bom e bom dançar e não sou. Bota teus dedos no teclado e puxa o fole. Gaiteiro mole não presta pra fazer show. Eu vim pro arrasta-pé, arranjar mulher, tô a fim de casar. Hoje saio do salão enrabixado. Nem casado, nem feiro, quero dançar. Morava numa palhoça, era prenda do lugar. Lá deixou tudo, veio morar na cidade. Sua maior felicidade é fazer um tchá-tchá. Maria, tchá-tchá, tchá-tchá. Maria, tchá-tchá, tchá-tchá. Maria, tchá-tchá, tchá-tchá. Sua maior felicidade é fazer um tchá-tchá. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus. Eu moro aqui, você mora aí. Estamos tão longe, será que vai dar certo? Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado. Você é minha vida. Namorei, fui fiel, mas só recebi muita ingratidão. Eu era louco, apaixonado, mas fui enganado, que decepção. Agora acordei pra vida, só quero curtir, não me apego a ninguém. Acordo, vou pra minha casa, você vai pra sua e está tudo bem. Eu não presto, não, só quero curtir e babada. Eu não presto, não, não nasci pra ter namorada. Eu não. Chercher toutes les nuits, en hiver, en été, pour que tu m'accompagnes. Ce soir, mi, je suis sorti, compter les soirées, Portugal, Espagne. Je t'ai vu, tu m'as charmé, avec ton déhanché, tu m'as fait rêver. Mais je t'ai pas calculé, t'as eu qu'une seule envie, c'est de venir me parler. Oh Cendrillon, arrête de croire que je suis ton pigeon et de penser que j'ai gagné l'euro million. Mais malgré tout ça, je sais que tu me trouves mignon. Oh ma chérie, tout est fini entre nous, je te l'ai déjà dit. Notre amour était trop fort, on s'est pas compris. On aurait dû vivre tous les deux à Miami. Eu não presto não, só quero curtir e balada. Eu não presto não, não nasci pra ter namorada. Eu não presto não, só quero curtir. Eu não presto, não, não nasci pra ter namorada. Oh, oh, oh. Ah!

Isso toma-se muitas vezes por dia. Isso não se deve tomar, que o seu marido tem problemas de coração. Não, ele só tem problemas é das partes do baixo, sabe? Sim. Que para mim é uma tristeza muito grande. Mas pronto, se quiser pode vir buscar alguma coisa para isso. Mas logo que ele não tem problemas graves, porque isso é perigoso. Mas é perigoso porque eu tenho que fugir. Não, ele é que pode se sentir mal, que é forte, sabe? Não, ele forte é, só que não é forte, é onde eu queria que ele fosse forte. Ora bem, mas então eu vou passar aí e você fazia-me o favor de me embrulhar isso bem embrulhado, que é para os clientes não verem o que é. Isso chama-se vinagre, não é verdade? Sim, não sei se tenho mesmo esse. Quer mesmo o de marca? É que normalmente eu só tenho o genérico desse. Ah, eu queria um potente, sabe? Que ele anda muito fraco. Sim, mas é exatamente a mesma coisa. Só que é mais barato, percebe? É, se reparar no nome, não consegue ver porque nunca comprou. É isso? Nunca percebi. Mas o médico não lhe passou nada para isso? Não. Com ele, sobre isso. Ora, vamos lá ver. Eu, quando ele disse, o médico foi porque ele apareceu umas pintas, sabe? Sim. Só que o problema é que nunca mais aquilo acabou, morreu. Eu sofro muito com essa brincadeira, sabe? Ele também, se calhar, sente-se mal, não? Ele também já não presta para nada. Ele também já tem 90 anos, sabe? Ah, então é normal. Aí você acha que é normal com 90 anos aquilo anda, aquilo morreu tudo, só com um isqueiro por baixo é que se levanta. Mas é normal, sabe que já tem 90 anos. Olha, vou mas é mandá-lo foder e vou arranjar mas é um rapaz novo. Olha, a senhora é que sabe, você é que sabe o que quer fazer da sua vida. Talvez seja a melhor. Depende do teu marido. Talvez seja a melhor solução. Vocês amanhã estão abertos a parte de manhã? Estamos, sim, senhora. Pronto. Se quiser vir cá amanhã de manhã. Está bem, eu passo aí. E diga-me o seu nome, por favor. Patrícia, diga-me o seu também, que é para eu pôr aqui reservado para si. É Dona Carolina. Está bem, então, obrigada. Mas depois, quando for aí, você. Eu vou levantar o braço, que eu não quero que ninguém beije, sabe? Está bem, está bem. Olha, muito obrigado e dois beijinhos, está bem? Obrigada. Tá, tchau, então, muito obrigada, até amanhã. Até amanhã. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa. De norte a sul do país. De quem está feliz. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Não há melhor festa do mundo. Não há Portugal em festa. A cultura e os costumes. A música, a dança e a alegria. Isso é um pedacinho de Portugal, o país onde eu vivo. Então, espero que tenham gostado da Dona Carolina. Agora vamos continuar com o Willy Souto. Pra cima tá na hora de dançar, ouvira. Dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Braços pra cima, braços pra cima. Tá na hora de dançar, ouvira. Dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo.

centro no teu jogo. Tu és, tu és, tu és. Tu és mulher de fogo. Da cabeça aos pés, fico doido, centro no teu jogo. Tu és, tu és, tu és. Tu és mulher de fogo. Da cabeça aos pés, fico doido, centro no teu jogo. Então esta foi pedido do Sr. Lourenço, nosso animador da terça-feira da manhã das 9 ao meio-dia. Tinha-me pedido o disco do Manhão do Beijo, mas não encontrei. Olha, desculpa. Olha. Então é do Sr. Lourenço para o Sr. Sarugo, da Marceloar e todos os meus amigos. Temos com Zé Marlo. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. O que vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar mulheres. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. O que eu vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar mulheres. A sanfona vai gemendo nos braços do tocador. A morena mais bonita e é de quem chega primeiro. Há loiras e há mulatas, mais que areia na praia. Hoje o sol saiu daqui rodado no rabo de saia. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. Tudo o que vejo vai ser o que a gente quer. O local com dois homens vão sobrar mulher. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. Tudo o que eu vejo vai ser o que a gente quer. O local com dois homens vão sobrar mulher. Canções, a galera bateu.

Assim se acaba estas 3 horas de emissão. Espero que gostaram. Portugal em festa. Mas para a semana há mais. Não. Queria agradecer a todo o pessoal que me telefonou aí para me cumprimentar da minha missão. Obrigado a todos. Um grande abraço e até para a semana, se Deus quiser. Tudo bom? Grande abraço. Quem está feliz?